Você já se esqueceu que se comprometeu que ia proceder um dia. Que eu acreditei, por isso perdoei. Fiz mal porque não vejo jeito. Estou sempre me chamando a atenção. Com calma, como todo mundo vê. Pois tudo que se diz de maçã é sempre preferido por você. Você já se esqueceu que se comprometeu que ia proceder direito. E eu acreditei, por isso perdoei. Fiz mal porque não vejo jeito. Pra mim você é um mau elemento que vem já desde a outra encarnação. Critério, amizade, sentimento são coisas que você não faz questão. Perdoei, fiz mal porque não vejo o jeito.